Estamos mais uma vez ao vivo do 3 Sports Arena Coliseum Palladio de Oklahoma, Iowa, para a transmissão daquele que é considerado o mega show daqueles que são considerados os monstros sagrados da criação de efeitos visuais para a rádio. Com vocês, o show de efeitos visuais deles! Quem? Os grandes irmãos Benson! Irmãos Benson! E numa fantástica coreografia, as 10 milhões de pessoas presentes batem palmas e dão petelecos nas orelhas umas das outras. Sem dúvida, um comportamento bastante pitoresco. Quando eles, os grandes irmãos Benson, preparam a execução daquele que é o primeiro efeito visual avançado do show. Eles se preparam, armam as pastilhas de bentil fototrônico... Pessoas presentes gritam, oh que coisa boa! Oh, que coisa boa! E ainda fazem gargarejo com chá de Santo Daime. Oh, que coisa boa! Oh, que coisa boa! Sem dúvida, uma reação curiosa. O público pede mais uma demonstração e eles quem? Os grandes irmãos Benson preparam agora aquele que é o efeito visual mais aguardado do século. Este, que é um efeito visual conhecido como Desta vez eu não tenho ideias. Sem dúvida, um nomezinho vagabundo, escolhido às pressas. E eles, os grandes irmãos Benson, se concentram, direcionam a emissão das enguias telesintéticas fotossintéticas. Onde que vai ser? Eu não tô vendo. Público em silêncio. Parecem que são duas pessoas, mas são 10 milhões de pessoas em silêncio agora. Pastéis! Ai, meu pé! Fusão de tons pastéis! Notem as reflexões de beta-caroteno! Irmãos Benson! E as 10 milhões de pessoas presentes vestem perucas do Reconif e cantam Estou Enamorado de mãos dadas. São mais de 10 milhões. Parecem duas, mas são 10 milhões! Que beleza!